Confirmando 3 a bordo. 17, a porta alinhada, pronto. Chama em torre frequência 118, decimal 95, altímetro 1015. 312, complete final do procedimento ali, chama em torre na frequência 118, decimal 95. 295, até mais, senhor, bom trabalho. Dan 3859 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 135, reposta estabilizado, está para 2000 pés, permaneça ágil. 135, Dan 3859, 2000 pés. Valeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, contato radar, saída Momo, sub mantenha. Perfil de saída. 7, perfil da mão, mantendo saída. Mantenha livre de voo no 00. Tip 5217 pode descer para 2000? Tip 5217 desça para 3000 pés. Sob vetoração, curva à direita, proa 220. Limitado pelo QD Mike 0900 da NDB Simbra. Limitado pelo QD Mike 0900 da NDB Simbra. Provou à direita, proa 200. Trip 5217, a instrução foi proa 240, curva à direita agora na proa 2620. Trip 5217, curvando à direita para a proa 260, é isso? Afirmo, abaixo da sua aeronave, 3000 pés, as 2320 da TAN. 2 milhas à sua frente. Positivo. Estava sob vetor para o sequenciamento. Estava seguindo o TAM. Mantenha a presente proa, aguardando a curva à esquerda para interceptar o localizador. Localizer, o TAM 3859. 3859, 5 milhas para Simbra, completa final de LS, torre 11895. 1895, bom dia, bom trabalho. Bom dia, informação. Trip 5217, curve à esquerda, proa 110, intercepte o localizador indecida para 2000 pés. 0, o trip 5217, interceptar o lote. Grau 0,6, trata o avistado, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, 63, na 2, 100, tá? O da Mari, deve ser 510, 5215. 1-0 no 5. Trip 5217, pode descer para 2000? Trip 5217. Desça e mantenha 2000 pés, está ultrapassando o localizador em altitude, complete a esquerda em 070 de proa para localizador livre ali. Vai completar a esquerda para reinterceptar o trip 5217. É o TAM 3859, próximo a Simbra, baixou e travou. TAM 3859, bom dia, fazer a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste na 0-5. Poxa, o 3289. Bravo que Luiz, que reporte 2-0 milhas, mantendo o corredor axé. Trip 5217, Bravo pegou uma corrija 11 horas, 4 milhas, é um aeronave, é um experimental. Mantendo 1000 pés no deslocamento nordeste. Foi ele, da localizador agora, 5217. 5217, está autorizado ILS completo, chamará a torre 1-8-6-1015. Corrigindo, torre 1-8-9-5, 5217. 5-8-9-5, comerigindo. Torre, Salvador, muito bom dia, FIP 5217. FIP 5217, bom dia, o ajuste na 015, segundo para pouso, reporte baixar o trabalho. Gente, aportará. Então, 3859, traça nova estrada, livre pouso na 0, vento 1, 00 graus, 0 menos. Repouso, então 3859, não na 0. Ciente, o TRIP 5217, estamos de aproximação aguardando pista livre. O tráfego do TRIP 7 é um Airbus da TAM que já está para pouso na 1-0. Vai checado, TRIP 5217. Ciência, TRIP 5217, hoje é aproximação, aguardando a pista livre. Pode ir no 05. Olha. Controle, o Kilo Serra Lima, atinge uma centena, após uma moto, a ideia é 604, e estimando pouso ao 1106. 1-1-0-0 1-1-0-6 1-1-0-6, autorizado direto do destino. Falou, tá, 3-8-3-8-5-9, livrou na sua escuta, bom dia. 2-5-9, autorizado táxi de Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette para o 09, o TAM 3859. FIP 5217, traça com avistada livre pouso 10, vento 100 graus, 07 nós. Confirma o vento, gentileza? Livre pouso 1-0, tráfego já avistado, o vento 1-0-0 graus, 07 nós. TRIP 5217. 1-0-0-0-7, gente, está livre pouso para o TRIP 5217. Mike Eco Kilo, autorizado ingresso 17, reporte alinhado e pronto. Sinal 095, autorizado sinal de procedimento de interesse, reporte autorizado. Juliette Lima Tango, confirme estimado de voo. Sim, controle. O Rio, o vento 100 graus, 08 nós, livre decolagem zona 7. Copiou o controle. Negativo, na frente. Desça para 2 mil pés, ajuste na 095, autorizado final do procedimento aéreo e após estabilizado. Para 2.500, chamada estabilizado, final do local do estado. Foi 2.000. Solo é o trip 5217 de Brasil. 5217, autorizado taxi Alfa Juliette para o Rio. Correção para remota, 14. Alfa Juliette para Marca com quilo fora do solo. Mike é com quilo decolado aos 4-1, chame controle 119 decimal 8. Para controle 119 decimal 8 quilo. Serra Lima, plano de voo modificado às 1042, livre descida para nível de voo 045, reporte passando nível de voo 085. Controle ao Papa Romeu, Mike Aquilo, muito bom dia. Papá Romeu, Mike Eco Kilo, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axel no meu pé. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Vai reportar 20 milhas de Salvador, mais ou menos. É, pode abandonar e descender Manati? Mike Eco Kilo, autorizado direto Manati. Prato, reportará 20 milhas fora. Alô, gol 1923, pushback, acionamento, posição 612. 23, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do ATR da tripla de sua retaguarda, autorizado iniciar pushback, acionamento. Após o ATR da tripla. 1923, já pode passar. É importante. Serra Lima, chame centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 133 decimal 25. Salvador, bom dia, 4299 da Azul, para autorização, canteiras 340 com a Juliette. 5826, completo final do procedimento, deixa me torne na frequência 118 da sua nota. Torre 2895. Praia de Caraguatatuba. Torre Mancia, 5826 da WebJet, 2 dos termos, passado para base. 5826, bom dia, o ajuste 10115 de aproximação, aguardando autorização para pouso. 5826. Sim, autorizado para Campinas, então nível de voo no 340, vai decolar da pista no 0MC com curva direita no sentido da EL, após lida, bridge, intercepta 8 Zulu 16, segue conforme a posição do voo. 5401 no transponder e controle operando em 19. 4299, cotejamento correto, aposto para o chefe. Oxiné 6225, posição 1 para puxa acionamento. 6225, né? Só com equipe de saldo, reporte pronto para ataque. Ok, autorizado puxa acionamento, reportará pronto para ataque. Oxiné 6225. 6225, te considere aguarde para puxa acionamento. Aguardo para puxa acionamento, 6225. Informa que tem uma aeronave Boeing 737 da Gol que irá taxar até o ponto de espera após o táxi da mesma autorizado iniciar o pushback acionamento. Após o Gol autorizado, push acionamento, Oxiname é 2. Está pronto o táxi, o Gol 923. 114 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 4 horas. 923 autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, Alfa no ponto de espera, chame 2, frequência 118.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8.5, 5.8 6315, Campeão 5, correto, você desculpa, pelo Arjuna. Alô, bom dia, Dona 05, informação índice para cópia, galera. Alô, 605, informação índia, confere, pronto, cópia. Cópia. 605, informação em curso da Juliette, corrigindo, o altímetro é 1015. Pronto, cópia. Cópia. 1605, autorizado Salvador para Galeão, via UPZULU 10, após de acordo com a previsão do plano de voo, nível autorizado é o 360. Decola questão 10, primeira curva direita, saída da Eoleta Bridge, 3 Condes, 5406, controle 119, visão 8. Então, Galeão 360, Pendulo 10, conforme o plano, da cola da 10 com curva direita, saída da L, transição Leda, pós do Brinde. Aciona 5406 e controle 198. Plano 605, protegimento correto, reporte pronto para puxa acionada. Reportará. Web 5826 no solo, aos 49, nível direito chame solo em 1219. Vira à direita, 1219, é o jet 5826. Torre 1923, próxima cobertura da 10, tá pronto. 1923, ali, mantém cabeceira 10. Aliás, mantém na pista 10, 1923. Palm, é o Mike Echo Kilo, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Alfa, Bosch 3 Juliette. Alfa, Bosch 3 Juliette, 5826. 6225, iniciando, puxe. 6225, prossiga. 6225, já está iniciando, puxe back. Iniciando agora, 6225. Cliente, reporte para o site. Pode ser para o site, 6225. Mike Echo Delta, 1 minuto, cópia, informação em curso direto. Passa para Juliette, 5826. 5826, aguardar a finalização do pushback da Avianca, qualquer play da Avianca, após estar autorizado a ingressar no pátio principal para o 2002. Cerrou a Avianca, após ingressa, confirmando o gate, vai ser o 2. Estimativo 5826, após o táxi da Avianca, foco em da Avianca até o ponto de espera, autorizado a ingressar no pátio principal para o gate 02. Sente após o início do táxi da Avianca, ingressa para o 02, 5826. Mike Echo Delta, pronto, foco. Mike Echo Delta, confirme, Paty, que chegou a ferro sobre o voo. Down to 2,000 feet, 1,000 feet, 5,000 feet, 4,000 feet, 1,000 feet. Patrulha Salvador, bom dia, com 923. 1923, bom dia, contato radar, sobre mantenha 360, saída da EL, Leda Bridge. 360, da EL, Leda. Sobe. Voo local Salvador, Salvador, 1000 pés de altitude, decola dando 7 inicialmente, após a decolagem, mantenha a proa, se decolagem dando 7, radial 170, até a liberação do controle de Salvador. O transpondo 0125, controle 119.8, Mike Echo Delta. Papapapa, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu pra si. Romeu 44 com 2 no POB, decolado de Serra Índia, Eco Índia, para Serra Índia, Eco Índia. Agora mantendo a vertical da BR, 500 GL, vai se manter 500 GL até o ponto de Pirajá, aguardando novas instruções para a área de sobrevoo. Mike Juliette Romeu, cliente, reporte do bloco local de pouso, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 095. Oriente 1015, mas não vai para pouso agora, ok, senhora? Acabou de decolar de Serra Índia, Eco Índia. O destino futuro é Serra Índia, Eco Índia, vai manter sobrevoo. Sim. Eco Delta, ajuste 1015, reporte ponto esferológico. O meu Oscar Bravo, esteja atento a tráfego no mesmo setor, mantendo 500 pés para sobrevoo na Federação. 5, autorizado site até o ponto de espera via Índia Alfa, ponto de espera chama torre, frequência 18, destino 95 altímetro 10 na sua. Índia Alfa, ponto 10, torre 109. Torre 118, decimal 95, confirme a Bianca. Correção, Xané, 6225, bom dia, autorizado alinhar e decolar 10, vento 130 graus, 08 nós. Venha decolar 6225, 10. Controle Mike Juliette Romeu, passou Pirajá, segue Federação, 500 GL permanente na sua. Mike Juliette Romeu, seguinte, reporte fazendo sobrevoo sobre a Federação. Reportará, grato. Controle de Salvador, bom dia. Voo no 072, retomação Juliette. Voo no 072, chegada Mari, desce para nível de voo 050, ajuste no 095. Mari, voo no 050. Mike Juliette Romeu, informa que há tráfego na aproximação da 10. Mantenha-se em 500 pés em condições visuais. Gente do tráfego, manterá 500 pés e afasta um pouco para não interferência. Grato, Romeu. 3304, informação em curso, é a Juliette. Aguarde um minuto, tá cópia. Esse da Juliette, tá 3304. Pronto, cópia. 3304, pronto, cópia. 3304, autorizado, Salvador para Brasília, via Upzulu 197. O nível autorizado é o 380, decola pista 10, curva à direita, saída Argo, transição elétrica, transponder 5407, controle 119, decimal 8. Castelo, enchendo a localização 6311. Canal 6311, complete final, in contact tower 118, decimal 95. 186-6311, bye bye. 3304. 3304, proteja mais corrente, até a posta pronta para puxar essa nave. Voltando. Gol no 6005, no 5 para puxar essa nave. No 605, encolhendo o som vídeo de sol, reporte pronto para ataque. Reportaram. Mike, Eco Delta, ajuste 1905, reporte ponto espera da Oscar. 99, encolhendo o som vídeo de sol, reporte pronto para ataque. Quando era ponta livre, vai chamar pronto para o ataque 42. Oceania 6225, decolado 59, chame controle em 119, decimal 8.